passando pelo interior, eu encontrei um cabra bruto pra danar. Aí Jesus me falou: o quê? Meu filho vai evangelizar. Mas evangelizar como, senhor? O cabra é bruto de pai e mãe. Tá vindo evangelista aí atrás? Ele evangeliza e eu sigo em frente só louvando o senhor. Aí na hora que eu tô seguindo, eu ouvi a voz do Espírito Santo falar mesmo assim, ó: evangeliza agora, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza. Aí sabe o que eu fiz? O quê? Eu voltei. Aí chegando lá, eu perguntei assim pra ele, ó: como é teu nome? É Zé. O que é que você quer atrapalhando meu descanso? Mas descansando como, Zé? Num sol quente desse? É que eu como na sombra, descanso no sol. O que é que você quer? Aí eu falei: nada não, Zé. Deus te abençoe. Aí na hora que eu tô seguindo, a voz do Espírito Santo assim, ó: evangeliza agora, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza. Aí sabe o que eu fiz? Eu voltei. Aí chegando lá, eu perguntei assim pra ele: ô Zé, o que é que você quer atrapalhando meu descanso novamente, rapaz? Você conhece Jesus? Eu não conheço ninguém com esse nome, não. Quem é Jesus? Jesus é o senhor. Eu? Eu digo não, Zé. Jesus é o senhor. Eu digo não, Zé. Jesus é o nosso salvador. É o rei dos reis. É o libertador. Eu vou profetizar na sua vida, Zé. Vai, profeta, o que? Você me respeite? Eu digo, eu vou profetizar, Zé. Eu digo, calma, Zé. Presta atenção que eu vou profetizar em sua vida, Zé. É na presença do Senhor, seu Zé, que tudo pode acontecer. É na presença do Senhor, seu Zé, que tudo vai acontecer. É na presença do Senhor, seu Zé, que tudo pode acontecer. É na presença do Senhor, seu Zé, que tudo vai acontecer. Agora, você vai ter que me explicar como é isso. É fácil, Zé. É só você aceitar Jesus Cristo de Nazaré como o salvador da sua vida. Jesus é a fonte de água viva, Zé. Você vai beber dessa água, Zé, e jamais você terá sede. Amém, Zé? Amém. Ô, irmão Sandro. Eu digo, oi. Já tá me chamando de irmão. Vai se converter, louvado seja Deus. E aí, Zé? Você aceita Jesus Cristo como salvador da sua vida? É, eu digo, Zé, você aceita Jesus como salvador da sua vida, Zé? Eu aceito! Glória a Deus! Aleluia! Ô Zé, diga, você vai ser levita. Eu vou voar? Eu digo, não, Zé, tu vai voar nas asas do Espírito Santo. Vai ser baixo profundo lá do coral da igreja. Amém, Zé? Amém. Oi, irmão Sandro. Diga, Zé. Eu tô sentindo uma voz falar um negócio aqui comigo. Aí, Espírito Santo, tu já se converteu? Agora vai levar essa palavra adiante. Ele tá falando como? Ele tá falando assim, ó: evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza, evangeliza.